Salve, salve, coelhada! Decadentes 26 no ar para comentar mais um joguinho lazarento lá em Cariacica, essa coisa horrorosa e que o América não nos decepcionou e perdeu mais uma vez, né? Surpresa não houve. Ou houve surpresa, seu corneta? Salve, bada de lanterna verde. Tudo bem com vocês? Não, não é que esperado, viu? Mas pelo menos a gente não tomou gol no primeiro tempo. Olha lá, a evolução. E marcamos um depois de não, seis marcamos partidas. Marcamos um? Ah, que é isso? É rumo a Libertadores. Você vibrou demais nesse gol, Ramon? Como é que foi esse trem? Pô, cara, não deu nem pra vibrar, bicho. Não deu pra vibrar, né? Não deu. Eu fiquei espantado, mas vibrar não deu, não. É, isso aí. Ossos do ofício, né, seu Brendo Manuel? Pois é, Henrique. Mais uma vez, infelizmente, saímos com revés. Eu ainda, terminando o primeiro tempo, fiquei esperançoso. Mas nós vamos falar isso aqui melhor no decorrer do programa. Mas ainda acredito numa reabilitação. Opa, tomara então. Vamos acreditar. Seu Sérgio Tavares, seu boa noite. Boa noite, galera. Eu tô feliz. Pra mim, um golzinho, eu tô... Tava com saudade, né? Eu também tava com saudade. Seis jogos sem marcar gol. Pô, tem que comemorar muito. Hoje é dia de festa. É isso aí. E hoje a casa tá cheia, né, seu Felipe? Aí em Ouro Preto, aí o placar foi diferente? Quem dera eu, viu? Eu ainda tive esperança que seria, mas fui enganado novamente. Aqui tá complicada a situação. A esperança é verde, né, meus queridos? Então essa não morre jamais com o torcedor americano. Mas enfim, é o que tem. Vamos fazer o quê? Ramon, tá rolando um delay aí, galera. Tá rolando um retorno aí, Ramon. Você tirou o fone de ouvido? Vê esse trem aí. Bom, ontem à noite, às 20 horas, lá em Cariacica, no estádio, que eu esqueci o nome agora, com as arquibancadas do Mondrian, todas coloridinhas, tomada por torcedores do Flamengo, e que eu vi ali, pelo menos durante a transmissão, tinha uma família, uma senhora com duas criancinhas uniformizadas com a camisa do América, possivelmente mineiros passando veraneio, não, né, as férias escolares de inverno nas quentes praias do Espírito Santo, e foram lá ver um primeiro tempo ridículo, que terminou 0-0, porque o juiz não marcou um pênalti a favor do Flamengo, né? Um pênalti que aconteceu em cima do Guerreiro. Volta para o segundo tempo. Aliás, o América não volta para o segundo tempo. Aos 10 minutos toma o primeiro, aos 14 toma o segundo, e conseguiu achar um golzinho aos 31, é isso? Acho que aos 31. Tivemos também um pênalti não marcado a nosso favor. Ou deveria ter sido, ter deixado de marcar um pênalti para o Flamengo, que foi aquele pênalti do Roger, totalmente involuntário, mas que foi marcado. E aí a gente volta com o sabor amargo do 2-1, na estreia do Enderson Moreira, na estreia... Teve algum jogador que estreou ontem? Não, né? Não, teve. O Maicon, né? Isso. O Maicon entrou no... Que veio de Portugal. E não, de Portugal não. Ele veio de Portugal. Estouriu. Ah, desculpa. O time que revelou o grande Vinícius Otrópio, cara. O grande. Eu confundi com o Danilo Dias. Tem razão, ele estava em Portugal também. Henrique, você está falando que o América não voltou ou foi o Flamengo que voltou, cara? Não, eu acho que o América não voltou, porque eu não vi grande melhora no Flamengo também, não. Não sei, cara. Mas quando o Flamengo faz a bola no chão, tem que jogar, ferrou. Mas aí é que tá, não sei se o Flamengo tem essa bola toda, não. Não, não tem, mas não precisa ter essa bola toda pra ganhar da América. Exatamente, não precisa dessa bola toda, mas enfim. Foi o primeiro jogo depois da saída do Português. Quando a gente fez o último programa, a gente já tinha comentado a saída dele, né? E tava aguardando a chegada dos reforços. Foi o quê? Pô, foram 8 dias sem decadentes, é isso mesmo? Tô errado? Foi o período mais longo do ano que o América sem perder. Não. O América ficou quase um mês sem perder nas semifinais do Mineiro. Falando do brasileiro, né? Você falou do ano. Janeiro também não perdeu, né? Exato. Ficou o carnaval todo sem perder também. Olha aí. Não, o carnaval teve jogo, viu? Teve, não, tem quase certeza. Mas não perdeu, mas eu acho que teve jogo. Enfim, é isso aí, gente. Quem quer começar? Quer começar, Ramon? Ah, cara, eu, sinceramente, a estacionamento desesperador. Teve um lance no início, 15 minutos do jogo. Eu não sei se foi o Alain Mineiro, foi o Juninho, uma bola intermediária. O cara foi chutar uma bola, parece que chutou a bola com as duas pernas. Cara. O lance foi bizonho, dele não tem condição. Eu até comentei no grupo aí que a gente teve mais. Como esse cara do América chutou a bola? O time do América é muito fraco, gente. E tem uma coisa assim que eu achei estranha, foi depois do jogo, o Guerreiro falar de insuficiência, que falta qualidade técnica, que o time tem que largar suas vaidades. Sinceramente, eu acho que não era coisa pro Guerreiro ter falado. Pra imprensa, e o Guerreiro também é um cara que não pode sobrar nada de ninguém. O Guerreiro também, vamos ser sinceros, né? Já passou, né? Essa eu não vi essa dele, não. Foi logo naquela entrevista ali de saída de campo, ou foi no Bem Amigos? Que ele participou do Bem Amigos ontem, né? Depois, não foi o Danilo, foi o Bem Amigos, né? Ou não? Foi o Danilo? Não, foi o Guerreiro. Eu não assisti o Bem Amigos. Eu só vi ali o comecinho, porque a TV ficou ligada depois do jogo. E aí eu vi que ele tava falando, eu peguei a fala dele no meio. Mas aí logo em seguida chegou o treinador do Flamengo e o Guerreiro. Aí eu falei, vão dar destaque pra esses dois e achei melhor desligar. Mas ele chegou a falar um pouquinho, sim. Acabou o jogo, eu fui assistir Segredos da NASA, eu precisava ser abduzido pra entender melhor o América, cara. Não tá dando. Como tem hack, não consigo entender o América, não. É isso aí, diria Tebilu, busque conhecimento. Na verdade, ultimamente eu paro de assistir o segundo gol, pra poupar fortes emoções. Não, ué, você viu o gol ontem? Vi o segundo gol deles, parei, já desisti, ué, voltamos ao normal. O gol do América você não viu, não? Não vi, eu fiquei chocado, depois que marcamos o gol, cara, até lá que ele jogou aqui no olho, passou de ninja contador de cebola, sabe? É, Diniz. Terra. Brendo. Deu ruim aqui. Tá aí ainda? Pode ir. Tô aqui. Você também tá emocionado com o jogo? Não, fiquei um pouco emocionado e tal. Vou ser sincero pra vocês. Com o primeiro tempo, eu fiquei um pouco otimista, né? Quando vi aquele resultado fenomenal da nossa defesa de não conseguir levar gols. E cheguei a, por uns momentos, pensar na vitória. Da seguinte forma, o América precisa de pontuar. E até alguns momentos, a defesa do Flamengo, o Márcio Araújo não estava conseguindo fazer uma marcação efetiva em alguns momentos, em alguns avanços do Osman, cheguei a pensar que poderia sair um possível gol, né? Tanto é que o primeiro gol que o América sofreu foi uma jogada de contragolpe do Flamengo. O América começou a gostar mais do jogo, né? Uhum. Com toda a sua limitação, né? Não, apesar de não ter a posse de bola superior, sendo ela mais do Flamengo do que nossa, mas o Flamengo não tão incisivo, não tão agressivo como deveria ser, às vezes por falta de variação dentro do sistema ofensivo do Flamengo, falta de velocidade, falta de infiltração, o Flamengo não conseguiu fazer isso. Talvez porque o sistema das duas linhas de quatro, meio campo e o sistema defensivo da América estavam, até sair o primeiro gol, funcionando bem. E dentro da proposta da América, que o Anderson implantou, a América foi até, vamos dizer, de forma geral, razoável. Enfim, tivemos uma boa oportunidade, que o Osman cruzou como se fosse uma criança, poderia ter sido o gol lá no segundo tempo, antes dos 10 minutos. E o outro lance, nós perdemos uma bola no ataque, que aí sim, veio aquele contra-ataque, parou no pé do Pará, e infelizmente o garoto Roger, que não antes que crucifiquem ele, como vários estão crucificando ele no Facebook, no grupo da América, o cara entrou numa gelada, mas nada mais, nada menos, estava marcando Paulo Guerreiro, né? Paulo Guerreiro, Pois é, um atacante péssimo, de baixíssima qualidade, né? Como um guerreiro, de tão baixa qualidade que até cheguei a pensar que o Sábio seria melhor que ele. Mas, enfim, de certa forma, o América tomou, depois que tomou o gol, o segundo gol acho que veio mais por um descontrole também da equipe, um descontrole emocional, né? Apesar que o pênalti pode ser muito discutível, né? Mas para mim eu marcaria o pênalti, como também tivemos outro pênalti numa jogada similar, né, do Hever, que é o braço dele estava um pouco aberto, na minha opinião, mas para outros dizem que estava colado. Mas, enfim, vamos amargar mais uma derrota, mas somente frisar que houve uma, não uma melhora, né? Ele fez o que deveria ser feito, que o português não conseguiu fazer no curto espaço que teve. Ele também não é o culpado, sim uma vítima, né? Que tentou mudar o sistema de jogo do América, mas o time não comportava isso para ter ações ofensivas. Ele fez o arroz com feijão, fechou a casinha e tentava, dentro de um lance ou outro, né, jogar por uma bola. Mas, infelizmente, amargamos mais um revés e vamos, na nossa via sacra, tentar formar uns três pontos agora contra o Grêmio, que é o que nós precisamos. Não, primeiro nós vamos passar ali na Copa do Brasil, dar um passeio lá em Fortaleza, pegar uma praia, meter uns três gols, depois a gente... Menino Sérgio Tavares, boa noite. Que tem a me dizer aí do jogo de ontem? Eu brinquei no início, mas eu tô feliz mesmo, tô falando sério. Eu acho que o América jogou bem ontem, tô feliz. Peraí. A gente tem que... É a formiga colocar... que tá falando sério. Exatamente, a gente tem que colocar... as coisas no seu devido lugar. Se o Formiga vai começar a fornecer o giz chinês pro Sérgio, ele tem que mandar pra todo mundo. Nós precisamos combinar isso. Aqui, o Sérgio junto com o Formiga foram os dois que os caras conseguiram ver alguma coisa de boa no primeiro tempo que ninguém chutou a gol, cara. Não. Nós tivemos uma chance boa assim com o Gilson. Não, chute a gol. Uai, foi chutador. A bicicletinha do Formiga tá passando mesmo nos locais, hein? Deixa eu ver. Um chute a gol. Vai, Sérgio. Se explica, Sérgio. Imagina que nós não estamos na lanterna, tá? Não estamos tomando saraivada atrás de saraivada em todo jogo. Ok, esqueça o campeonato e aproveite o momento. Não. Só pensa assim, ó. Ontem foi o primeiro jogo do América no Campeonato Brasileiro. Vai estrear contra o Flamengo lá em Cariacica. A gente ia sair do jogo falando o quê? Bom, o América jogou bem, perdeu, normal, o Flamengo é superior. Mas o América tentou, combateu, foi ali, quase conseguiu e tal. É ou não é? Então, jogou bem, eu não sei se eu chego ao extremo de falar. Jogou bem foi sacanagem, mas... Falando foi o que a gente falou depois do jogo contra o Fluminense. Exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. É o seguinte, a gente começou um campeonato e a gente é muito mais fraco, sem dúvida, sempre foi, e é difícil mesmo. Né? E aí vamos lá, o time é limitado, a gente sabe, a gente já criticou muito, é mesmo, o time é muito limitado, mas é isso que nós temos que fazer. Tá chegando os reforços aí, será que vai mudar alguma coisa? Acho que não, mas tem esperança e tal. Mas é esse time limitado. Só que, em determinado momento, esse time parou de jogar. Esse time tinha parado de jogar. Não sei por qual motivo. Ou pensamos qual poderia ser e tal. Eu acreditava que era um efeito de neve. De, ó, você vai jogando, tentando, aí você perde, aí o cara vacila, aí você perde, aí você vai desistindo. Uma espiral depressiva. Mas ontem... eu não vi essa espiral depressiva. Eu vi o Osman, que a gente chamava de chinelinho há 8 rodadas, já, um atrás da outra, jogando bola. Igual a gente achava que ele jogava lá no início. Então, é claro que eu tô brincando com o América que jogou bem, claro que não jogou, porque o América é limitado. Mas dentro do que o América vinha fazendo, ontem eu falei, opa, pelo menos voltamos a jogar. Quem sabe a gente não dá sorte, ganha um joguinho aí. Um abraço aí pro Paulo Osmar. Mas vocês notaram ontem, o Osman fez uma firula pra cá, firula pra cá, mas ele jogou pra ele, não jogou pro time. Teve uma jogada lá, antes do primeiro gol do Flamengo, ele podia ter tocado a bola, acho que foi pro Rangel. Ele chutou e o Muralha defendeu. Se ele rola pro Rangel, o Rangel tava aí no gol, cara. Entendeu? Sei lá, eu acho que voltando a questão do chinelinho é um jogo de muita visibilidade. Então, quer dizer, o cara mostrou que futebol ele tem, por que ele não tava jogando isso antes? Ô, Ramon. Essa é a pergunta, Ramon. Por que que ele parou de jogar e agora voltou? Essa é a pergunta. Então, aí eu acho que aí não... só... a alegria voltou, você só... tem, gente. É, a alegria voltou. Ô Felipe, você botou o microfone aí, você não quer falar nada, não? Não, eu tô só ouvindo, só aprendendo aqui um pouquinho, porque... Não, mas aqui ninguém ensina nada, não, Sô, você tá doido? Não, porque o que eu tava assistindo na América, aquilo pra mim não é futebol, aí, eu tô achando que eu tô aprendendo outro esporte aqui pelos comentários, eu não sei. Se a gente fosse chegar em algum jornal do Rio, alguma coisa assim, o Flamengo jogou mal. O Flamengo jogou mal, e o Flamengo na hora que quis jogar, o Flamengo fez 2-0, podia ter feito um terceiro e meter uma bola na trave. É verdade. Eu não tenho essa certeza. Mas vamos lá, ô Felipe. A gente também tá falando de vamos, Flamengo falar uma bastante, né? Deixa o Felipe passar aí. Olha o que é isso, uma moto. Vai, Felipe. Bom, sobre o jogo em geral, eu também acho que comparando com os anteriores, os seis últimos, foi até melhor. Mas eu acho difícil ser pior, né? Do jeito que a gente tava jogando. E quanto ao Osman, eu tenho duas questões que eu não sei, não defini ainda o que, que eu penso. Um, se tem algum problema interno e ele é um dos que estão querendo puxar o tal do tapete. Ou dois, é porque é um jogo de visibilidade contra o Flamengo, jogo que vai repercutir e ele resolve fazer a graça dele para se autopromover. Com transmissão nacional, né? Pois é. Será que porque em certas jogadas, é boa, viu? Como falou, ele teve chance de produzir para o time. Ele teve chance de passar a bola, de tentar fazer alguma coisa, mas ele vai para o drible, para o meio, onde tem mais gente, para tentar só se autopromover. Isso que eu vi do jogo dele. Eu concordo. E será que o Guerreiro falou a respeito da vaidade? Com certeza. Então nós tivemos o Guerreiro falando em vaidade. Ok, mas vem cá, a gente nós tá tivemos falando... o... Pode falar. A gente está falando muito do Osman e o Alan Mineiro. Aqui é o Nicão piorado. Não, verdade. A gente tá por enquanto falando de quem melhorou. Depois nós vamos falar de quem não melhorou. Que talvez tenha piorado. Captei a vossa entendeu? Mensagem. Então, eu vi isso no Osman também. Fico na dúvida. De fato, o jogo de ontem era um jogo que foi transmitido nacionalmente. Um jogo que está ganhando notoriedade, né, nesse horário de segunda-feira à noite, porque eu imagino que, inclusive, ou principalmente, para a TV, né, porque é um horário que o pessoal está em casa segunda-noite. Né, ninguém deixa de sair segunda-feira à noite, né, só os malucos mesmo vão sair para tomar cachaça ou fazer qualquer coisa na segunda-noite. É um horário sem concorrência, né? É um horário sem muita concorrência e tal. Então, pode ser isso. Pode ser também a questão do tapete que o Felipe levantou aí. Outro abraço pro Paulo Lasmar. Alguém ia comentar aí, o Brendo, eu acho, queria fazer um comentário em cima do Felipe. Pois é, sobre o que o nosso amigo Felipe aí disse, né? Sobre a questão da fogueira das vaidades que tá lá na América. Acho que o Osman também vai nessa seara, né? Porque eu ainda não consigo acreditar que um passe que ele não deu pro Rangel, como o Ramon observou bem, que ele poderia ter rolado pro Rangel, e o Muralha fez a defesa. Não é possível que um jogador profissional ia chegar na linha de fundo, não ia ter o mínimo de percepção de ver que ele não tinha ângulo para bater, não poderia rolar para trás pro companheiro que estava melhor colocado tentar fazer o gol. Né, acho que tentou sim mesmo uma certa autopromoção, uma autovalorização, né, tentar ser o salvador da pátria, que até mesmo o Led Carmona estava nos comentários dele, estava enaltecendo o Osman, como também agora, antes de eu vir aqui para o programa, estava assistindo um pouquinho do bate-bola no ESPN, o Mauro César Pereira também estava comentando mais sobre a situação do Flamengo, mas em alguns momentos falou sobre o América e citou o Osman. Enfim, é uma situação que talvez ele fez mais para aparecer, porque das últimas partidas ele pouco estava fazendo. E para piorar, a má vontade que ele estava demonstrando, tanto é que aquele pênalti totalmente infantil que ele perdeu contra o Santa Cruz, que a torcida até agora não engoliu. Aham, exatamente. Seu Cláudio, o senhor quer falar alguma coisa? Corneta? O Flamengo entrou naquela onda, aquela vibe, pegando lanterninha, não marca gol, não encontra ninguém, não fez perigo, a gente marca o gol quando a gente quiser. E não foi bem isso que aconteceu no primeiro tempo. A gente é ruim, mas não é tanto assim não. Aí no segundo tempo eles quiseram jogar um pouquinho de bola. E fizeram aquele gol. O pênalti do Rojas, vamos lá. Ah, o menino tem que tomar todinho ainda, tá novo, tá sem experiência. Ah, bateu na mão, foi não, voltar. Não. Ô, gente, aquela bola, aquela bola ali, bicho, ele é queima roupa. Não tem, mas não é falta de todinho, é isso que eu tô argumentando com você. Ah, não nesse lance, geral. Eu acho que o segundo gol é mais falta de todinho, porque ele não aguentou o tranco com o Guerreiro. Não, mas aí é o Guerreiro, né, porra? Não, então. O segundo foi o pênalti, tá? Não, o primeiro gol, desculpa, que foi o Guerreiro só empurrando ele, É o Guerreiro. É um grande guerreiro, uma boa fase. O cara dividiu a bola com o Guerreiro. O menino vai errar e vai. Agora vocês estão achando ruim pra voltar do Apex, velho. Ninguém tá achando ruim, não. Eu falei com o pessoal que tava achando ruim com ele ontem, falando, vai, esse pode falar, tem que melhorar, tá? Só do Alberto e o Fred aí. Eu só quero ver, a única coisa que eu achei ruim ontem é depois dessa confusão toda, chega a 5 reforços e é o mesmo time que vem perdendo as 6 últimas partidas entre campo, isso que eu achei estranho. Vamos ver se o Fortaleza muda alguma coisa, né? Alguém falou em fogueira, eu vou aproveitar que tem alguém de Universidade do Reino de Deus aqui, eu vou levar lá o nome da América na Fogueira Santa Israel. Cara. Faz isso! Por que você não fez isso ainda, Ramon? Vai que dá certo. Não, mas nós estamos aceitando todo tipo de ajuda, gente. Qualquer coisa vale. Isso, frango com farol, uma também. Pode tudo. Como diria o Tim Maia, só não vale homem com homem e mulher com mulher, cara. Tudo vale não. Vale também, hoje em dia tá valendo nesse aspecto. Sempre valeu. Tim Maia tava errado. Fala, Brento. Pois é. Dentro dessa circunstância toda aí, nós não podemos esquecer que agora nós temos um time quase do Oriente Médio também, né? Tony Talibã e Cardoso Bombinha, lá na zaga, né? Cardoso tá chegando aí. Cardoso da Este, segura onda aí. Como tá, vai ter uma colisão internacional pra bombardear esses caras, esse é o problema. A gente tem que mudar assim pra Tony Santos, tem que mudar esse negócio aí, cara. Cardoso abençoado, ungido, vai ter que mudar esse trem aí, cara. Da Este não pode. O Cardoso. O Talibã, a gente ainda libera. Eu acho estranho, cara. Só dando uma coisa. O Estado Islâmico é tão radical que até o Talibã luta com os caras. Como é que os caras são? Os caras são muito doidos. Deixa eu ver o que regou aqui. O Leandro Mourão mandou um dado interessante aqui, uma estatística que eu até vi comentada hoje também. Vale a pena a gente comentar aqui. Temos mais presidentes do que pontos do Brasileirão. O que você acha disso? E já tem um tempo, né, que essa estatística já vale para a América. Olha, bicho, foi cada dia pior, viu? Eu troco o presidente por um ponto, cara. O nosso menino dos recados não está aqui hoje? O Alisson não pôde participar? Deixa eu ver aqui. Por enquanto, não temos recados no Facebook, no YouTube, é isso? Acho que é isso mesmo. O único comentário até agora foi o do Leandro Mourão. Eu vou lá comentar alguma coisa. Comenta lá. Aqui, ó. Ó o Alisson, tá ouvindo o programa? Deixa eu ver. Comentário pro programa. O Ramon me enganou. É impossível curtir a Série A com o time. É o Alisson que tá mandando isso, viu, Ramon? É que você bebeu um pouco do chá de formiga, cara. Tem que ter preparação. Ó, o chinês. Tem que tomar um chazinho de formiga, Alisson. Foi isso que faltou. Um chá de giz chinês, cara. Vou falar chá de giz chinês, olha, um tranca Lindo, o Alisson, é. o Alisson mais uma vez está na aula de tênis, por isso que ele não pôde participar, mas ele falou que ele está lá com fone de ouvido, só ouvindo, enquanto o professor abraça ele por trás e ensina o backhand, ele está lá ouvindo o programa. Será que o Alisson está tomando raquetada por trás. O Alisson vai fazer igual o Falcão, que tem a história do Falcão lá no Inter. Qual que é a história do Falcão no Inter? Essa história eu sei também. Conta aí, Ramon. O Falcão e o professor de tênis dele numa ducha gaúcha lá e foi um negócio estranho, cara. Ah, mas tá certo, tem que economizar água. Gente. Ô, Sérgio. Diga. Sérgio, tinha um outro assunto que você queria trair também, né? Dos comentários do Paulo Lasmar essa semana. Eu acho um absurdo. Chegar numa situação de que o presidente fala. Os jogadores estão boicotando o técnico. E aí nós vamos lá e demitimos o técnico. Mas. E não deu nome aos bois. Quem estava boicotando o técnico? Que os caras foram mandados embora? Porque quem boicota. A declaração dele foi após a saída do Sérgio, não foi? No domingo à noite. Foi no domingo à noite que foi. O Sérgio não chegou nem no domingo à noite, né? O Sérgio Vieira. Foi depois da demissão. Ele já foi demitido no vestiário, né? Logo já, no dia seguinte, o Alencar já veio a público dizer que aquela é uma visão do Paulo Lasmar, que não é dos outros integrantes do conselho. É foda, né? Porque a gente vinha comentando isso aqui. Ele não ia falar tudo, né? Ele não ia falar de graça. Ô Henrique, o pior é o seguinte, a gente vinha comentando, não só, todo mundo vinha comentando, porque não é possível, né? O time é ruim, mas não é tanto, todo mundo percebia alguma coisa, mas um cara que tá lá dentro falar, tem mais peso. É. Não é simplesmente um cara que tá lá dentro, ele é um dos membros do conselho gestor. E uma coisa assim, o pior é porque o Paulo Asmar fez papel de burro. Porque ele acabou ficando, ele não teve sozinho. Ele não teve qualquer apoio. Muito interessante. Mostra que não existe uma sintonia tão grande entre esses novos presidentes. Era de se esperar. Né? Pois é. Em conselhos com um grande número de pessoas, de fato você não tem consensos. Você tem. Você tem divergências e chega-se a consensos. Mas você ia falar, ô Breno? Quando um começa a desmentir o outro, né? Fica mais complicado. Pois é. Essa situação de ter 9 presidentes ou conselho gestor, como eles mesmos enchem a boca para poder falar, sabe? Acho que, de certa forma, é um pouco prejudicial para a instituição. Tudo bem, viva a democracia e tal, mas, pô, peraí. Cara, por mais que tenha essa situação, eu mandei, por exemplo, pro Alencar, e depois o Alencar falou que tentou contratar o Celso, isso aí no domingo à noite, falou que tentou contratar o Celso Roth, que não sei o que mais, mas foi voto vencido no conselho gestor. Poxa, cara, você tem que ter 8, 9 pessoas para poder definir coisas básicas, elementares, que às vezes um presidente consegue definir, tudo bem que às vezes o presidente vai meter os pés pelas mãos, mas sabe... É aquilo que um ditado antigo que meu pai fala. Cachorro com 2 donos acaba morrendo de fome. E essa situação, infelizmente, se repete na América. E aproveitando aqui na fogueira das vaidades, para mim, na verdade, são 9 vaidosos, 9 pessoas que entendem muito de administração empresarial, né, de questões administrativas de empresas, outros administram no setor público, outros administram suas próprias empresas e tal, mas que entendem bulhufas de futebol, então, entendeu? São pessoas que, né, referentes em suas áreas, mas de futebol não entendem nada, essa é a verdade. Ok, vamos ser sinceros, assim. Então era melhor... Chico Preto tá na América há quanto tempo? Já deu seu contributo. Paulo Lasmar já deu seu contributo. E esses caras também não aceitam sair, cara. E tipo assim, falta. Aí às vezes eu acho, cara, que. Sei lá, parece que a América é a diversão dos caras. Eu acho que eles estão. Bom, o espaço que eu tenho pra fugir da encheção de saco do meu trabalho, da minha mulher, vem aqui. Não que os caras não sejam torcedores como a gente, mas os caras também querem ser um pouco de ego, não querem deixar outras pessoas entrarem. Porque até mesmo essa renovação que teve na América, foi gente escolhida dele. Quem ficou sabendo do processo, esse pessoal já estava reunindo com a diretoria antes. Batista, o Euler, todo mundo já estava, né, reunido. Já era um grupo que foi preparado para isso. Não que não seja ruim preparar as pessoas, eu acho que tem que ser. Mas o grande problema é que foi a escolhida dele. Tipo assim, vocês podem, outros não. Teve assim. Bom, já que eu entrando em meandros da América, teve assim, um grupo de conselheiros tentou fazer uma chapa e, né, no pois final... Concordo. Ô, Ramon, mas não sei se você vai... Cara. Ramon. Oi, pode falar. Fala, mas eu posso falar. Mas não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se eu tenho, às vezes, um espírito meio revolucionário, tanto é que antes de começar o programa eu perguntei para vocês como que faria para a pessoa ter direito a voto na América, se tornar um conselheiro e tal, que eu particularmente teria esse interesse de fazer algo diferente pelo clube e tal, dentro, tendo uma voz mais ativa, né? E eu acho que a situação somente cresceria com uma oposição, entendeu? Eu não estou falando uma oposição maluca de jogar bomba, de dar chute na mesa, não. Uma oposição com coerência, exposição de fato, sabe? A gente comentou em alguns programas para trás aí, aquela solicitação que havíamos recebido da pesquisa que estava sendo feita como estudo embrionário, para ver essa intenção e essa disponibilidade de quem quisesse começar a participar do conselho. Eu não estou em contato com esse grupo, então eu não sei em que pé isso está. Isso deve ter sido algumas, sei lá, quatro semanas. Então, esse estudo está sendo feito, é bom que ele esteja sendo feito. Isso não é uma coisa que vai se resolver da noite para o dia, e até entendamos que de fato precisa ser um processo um pouco mais estudado, né? Mas que precisa ser feito, que isso pode ser feito, e que pelo menos esse movimento de estudo, que até onde eu entendo não está partindo desse conselho diretor, mas de outros conselheiros que pretendem colocar pessoas mais atuantes ali dentro. Então é importante que isso aconteça, tomara que esse estudo avance, que esse grupo aí, se alguém estiver ouvindo a gente também, que volte a se comunicar com a gente, se manifestar, mandar alguma coisa. Se você quiser, eu posso até comentar. Então, o e-mail nosso, eles têm esse para mandar de novo também, que a gente vê como é que... Aliás, não é mandar para a gente, não. Pelo contrário, estou falando bobagem. Mande para a gente, sim, porque nós vamos comentar aqui. Pode vir no próximo programa participar. E o que não falta também é canal no YouTube, fórum da Vacoelhada, grupo de Facebook, para fazer essas coisas de maneira mais aberta e transparente possível. Seguiu a América nas redes sociais, que o povo tá difícil, viu? Não, é complicado, eu sei que é. Eu hoje quase desisti. Apartei isso. Só uma parte. Eu acho que a gente tem que ter muito bem quando a gente critica esses caras lá. São caras também que não tiraram o centavo da América, mesmo porque não tem. Né? O América não tem. Ninguém tá usando trampolim político pro América porque não vai ganhar a volta. Não tem que se depender de ninguém. Não. E eu não tenho que os caras pegarem. Então, o que eu acho assim, a gente é grato por tudo que os caras fez, mas tá na hora de uma mota de nada, cara, entendeu? E às vezes, quando a gente fala isso, porque assim, eu já sofri na pele gente ligar lá pra minha casa e me xingar, cara, sacou? Já porque essa pessoa na televisão, vem cá e faz, porque a gente põe dinheiro, enfim, não vou dizer quem foi, tá? Mas é a gente de diretoria, mas os caras não entendem quando a gente fala isso, você deu seu contributo, mas tu tem seu tempo, cara. Afonso Cachorrado está na América há mais de 50 anos. Enfim, a questão que eu acho que assim, o que me chateou mais com a saída do Português, assim, é inegável que os resultados não vieram. A razão por que os resultados não vieram, a gente vai ficar com isso, com essa interrogação, cada um tem a sua teoria, o Paulo Lasmar tem a dele, a gente já falou algumas vezes aqui o que a gente acha. Mas o que mais me chateou com a saída do Português é que, seja a salvação da lavoura, que eu acredito que ele não era, ou não fosse, assim, trazer o Sérgio e apostar no Sérgio era fazer diferente. Eu não tenho grande problema com o fato de serem 9 ou de ser apenas 1. Eu até prefiro que sejam 9, para ser muito sincero. Mas de qualquer forma, seja como for, o que a gente vê hoje, ainda que haja essa desacordos como esse que a gente viu com o Paulo Lasmar e a negação de que aquela fosse um pensamento de todo o conselho na sequência pelo Alencar, é que, fora detalhes aqui ou ali, o que a gente vê é um pensamento bastante coeso sobre o que seria ou como fazer futebol na América. E é feito, ainda que tenha se colocado economicamente a instituição América nos trilhos econômicos, ainda que a gente tenha melhorado nesse aspecto, no fazer futebol, me parece que a diretoria, o conselho, continua fazendo futebol da mesma maneira que sempre foi feito. Contratando o mesmo tipo de jogador que sempre contratou, tendo os mesmos problemas com jogadores que vêm para ganhar dinheiro e dane-se o clube. Contratando também treinadores com um perfil mais ou menos igual, né? Você não vê variação. Então tenta-se, é aquele negócio, você não tem resultados diferentes fazendo o que você faz sempre, né? Eu vi no Sérgio Vieira uma oportunidade desse fazer diferente. Uhum. Mudar essa forma de pensar o futebol dentro do América. Então por isso que eu insistia e falei no último programa que eu fui sim contra a saída do Sérgio Vieira, por acreditar que no longo prazo ele poderia ser um ar de renovação dentro do futebol do América, né? Mas ao que parece, pelo menos segundo Paulo Lasmar, há uma resistência até mesmo dentro do América de que essa renovação existe. Tudo que você falou a respeito do Sérgio Vieira foi o que o Paulo Lasmar disse. Que o cara, né, tinha uma outra mentalidade, veio com a América, ele acrescentaria muito a América estava perdendo o profissional, pensava de uma outra forma. Mas o grande problema, Henrique, é o que a gente fala, cara. Por que que vai ser sempre as mesmas decisões? Porque são sempre as mesmas cabeças. Cara. Exatamente. E aí, nós tivemos também essa semana uma entrevista que, além de estar transcrita, é muito bom assistir também, porque ela foi filmada. Então a gente tem a fala do Sérgio Vieira, foi feita pelo jornal Hoje em Dia, essa semana. Se você procurar aí, Sérgio Vieira, Hotel Trabalho 40 Dias, no Google, vai aparecer, vai ser essa matéria lá. Foi feita a entrevista com ele após a saída dele, e ele fala muito dessa questão do profissionalismo. E ele até cita o Guerreiro, que a gente critica tanto, a gente sabe que talvez o tempo dele tenha passado, e ele já não esteja no nível de uma Série A mais, mas ele elogia muito o Guerreiro no profissionalismo do Guerreiro, de chegar 2 horas antes do treino, estar sempre disposto a treinar, de ficar até o final do treino, sempre com empenho, sempre se dedicando, ou seja, uma postura de fato profissional. Ele um líder positivo, né? Isso. Ele cita também um jogador da Ferroviária, que ele treinou, que teria uma postura semelhante, e ele comenta o trabalho que ele, por onde ele passou, do Atlético Paranaense, dizendo que lá a proposta era essa. E eu me lembro de que, alguns anos atrás, o Atlético Paranaense fez uma renovação da sua maneira de tratar o futebol, visando uma profissionalização nesse sentido, né? Salvo engano, foi até um ano até que o Atlético chegou a cair, não teve bons resultados, lutou contra essa, teve dificuldades nessa transição, como toda transição trará dificuldades, e aí o que a gente viu foi mais do mesmo: 10 jogos, 6 derrotas, sai o treinador e vamos trazer um outro que vai ser a salvação da lavoura. Então, assim, eu estou absolutamente desgostoso com a América até o final do ano, muito por essa razão. E posso falar uma coisa, cara? Pode. Mudou 5 jogos antes do Moreira cair. Cara, não sei se vai dar 5 jogos para ele cair, eu acho... Você acha que vai dar isso tudo, não? Quanto tempo de treino que ele dá, hein? O Felipe, você tá falando aí, eu tinha baixado seu som? É o seguinte, sobre essa gestão de 9 clientes, ou se troca para um e tal, eu não sei se é unânime, se é maioria, mas eu acho que quase certo que tem muita gente contente, né, com o que está acontecendo. Então isso até mudar vai ser do mesmo jeito. Mas quanto ao que a gente estava falando sobre puxar o tapete, se eu me recordo, em 2011, quando a gente subiu, a gente estava jogando a Série A pela última vez, teve um papo desse também, não teve? Com o Marcos Rocha, um grupinho assim, ou vocês não lembram? De corpo mole? De falar eu não lembro quem era o técnico, vou ser sincero. Mas eu lembro que rolou um papo assim com o Antônio Lopes, mas a situação foi um pouco diferente. Mas ele brigou e dessa vez vocês me permitem eu dar razão pro delegado, porque é o seguinte, o que prometeram para ele quando ele veio não foi o que de fato ele encontrou, não. Ele ia trazer, entendeu? Na verdade, foi o América, ele tem essa mania também, sim, de vender mentiras e sonhos. Mas o Antônio Lopes, ele brigou com ele chegava pro jogador, porra, você não sabe chutar uma bola, nessa idade você não sabe chutar uma bola, assim. Mas isso foi em 2011, na última vez que a gente estava na Série A, não foi? Foi. Eu, particularmente, cara, é inadmissível mesmo. Assim, eu, como técnico, você tem que. Um técnico profissional, você tem que chegar no nível de Série A profissional. O cara não saber chegar na linha de fundo e cruzar uma bola. O cara não saber chutar uma bola pro gol, de enlouquecer. Eu entendo. Eu número de grau com você. Mas o erro não foi do cara, não. Eu acho que ele chegasse profissional. Nossa, vocês vão. Esse senhor eu não consigo defender, não, tá? Esse senhor, pra mim. Então, mas eu não tô defendendo. Em qualquer situação, ele está errado. Eu só tô tentando lembrar. Não, eu sei que você não tá defendendo, Felipe. Eu tô falando pra quem tá defendendo aí. Esse senhor eu não consigo defender, não. Não é meu caso. Seu raciocínio. Igual a 2011, agora chega com essa mesma conversa de estar puxando tapete, deixando claro que eu não estou defendendo lado A ou lado B. Ok. Porém, no final das contas, a de 5 em 5 anos, aí quando chega o quinto ano, que é o ano que a gente vai jogar, acontece um negócio desse, o América cai novamente, o técnico vai para outro time, e quem é prejudicado na história? E novamente, que independente de quem está sendo errado, quem é prejudicado é o América. Então, entendeu? Mas esse papo de que está puxando tapete, aí não cai um, não cai outro. Sabe o que me espanta mais, cara? O que me espanta mais foi o caso do América ter contratado jogadores para posições pontuais no esquema tático. O Sérgio Vieira ia fazer. Aí tu traz um treinador com um perfil totalmente diferente e fala assim: pô, e agora que eu contratei? Será que vão se aproveitar pelo Enderson? Se são jogadores com Enderson. Algum até trabalhou com Enderson no Fluminense, com o Maicon. Será que esses caras estão dentro do padrão do jogo do Enderson? Esses caras se encaixam aqui na visão dele de futebol? Então, assim, tá muito confuso, cara. Não tem no Sid Clay. Aí quando a gente fala de contratação, o Sid Clay tem autonomia, que muitas vezes o Sid Clay diz assim: eu vou negociar com o cara, mas eu tenho que esperar 9 ainda decidir. Aí fica nesse vai atrás, entendeu? Foca uma dinâmica, cara, porque com 9 presidentes, eu tenho que esperar os 9 reunir. Isso eu não quero, isso eu quero, entendeu? Aí aparece o Alencar, que fica também jogando pra torcida. Todo mundo tem que ser muito bobo de acreditar que o Alencar ia trazer o Celso Roth pra América, porque não ia trazer o Celso Roth, não ia se queimar, pegando um time com um elenco fraco, jogando um brasileiro, vai ser o pior colocado. O Celso Roth é malandro, o Celso Roth tem proposta de times, né, com maiores, com elencos maiores pra América. Então, assim, aí fica nessa bobagem, entendeu? Aí, o que acontece? A gente culpa do Sérgio Vieira, culpa do Sid Clay, a gente tem que culpar de quem tá lá em cima, tá? Entendeu? Uma coisa, por exemplo, que eu vejo o Paulo de Prats, tá? O Gil Lula foi embora, estão vendo que o evento foi montado, é fraco, mas velho, o Paulo de Prats também participou da seleção dos jogadores. O Alencar, muitas vezes, disse que o América... Estava até uma reportagem na imprensa, o América não contratava jogador de fora, porque o Juvanil não queria, não foi isso? Estava uma reportagem assim. Para eu não ser reviano, então é o seguinte, mas olha só, o Claudio Prass faz parte da comissão que escolhe, a comissão técnica permanente da América, que escolhe os jogadores. E a gente está vendo que isso não está funcionando, foi cobrado dele também. Às vezes o que eu critico muito na América também é essa eterna gratidão que a América tem. Ah, não, para a América é eternamente grata, não sei o que, não, peraí, o América é profissional. funcionário não tem que ser grato a patrão, patrão não tem que ser grato a funcionário, não, relação de trabalho, entendeu? Com respeito, tem que ser cumprido. Vamos ser sinceros, bom para trabalhar sobre o Cláudio Prados, né, nos últimos anos. Tem que continuar. Pois é. Ô, Ramon. Ô, peraí, deixa eu só passar aqui pro... Ô, Sérgio, você tá falando pouco. Tem alguma coisa para você falar aí? Eu concordo com você totalmente, cara. É, eu também fico decepcionado com essas coisas. Eu também, inicialmente, penso que o problema não são 9 presidentes, 8, 27. Eu tendo a acreditar que não é isso o problema. Isso que o Ramon tá falando, ah, vai contratar fulano, aí tem que esperar os 9 se reunir. Isso pra mim é coisa de maluco. Não é possível que é assim, não. É, eu entendi. Espero que não. Tem 9 presidentes. Toma as grandes decisões, mas eles contrataram profissionais que sabem lidar com o futebol, quem quer que seja, e eles tomam as decisões. Mas tem que chamar todo mundo, isso aí é coisa de maluco, não é possível que é assim, não é possível. Em relação ao valor da prazo de contrato, quem decide são os nós. O sindicato não tem autonomia para falar assim, é 2, 3 anos de contrato, ou eu posso te pagar tanto, entendeu? Tudo isso tem que passar em cima dos caras. Por exemplo, que eu vejo o Maluf que deu certo no Matheus, né? O Maluf é carta branca para negociar com quem quer, para saber até de valores, não, quanto eu posso, quanto eu não posso. Né? Por exemplo, você chega pro cara, você tem orçamento de tanto, você tem que trabalhar em cima desse orçamento. Não tem que ser tudo aprovado para esse caso, e a gente vê isso. Você passa na América, você chega uma lista lá, eles passam pelo critério técnico, depois eles aprovam, eles podem dizer não. Quer dizer, pô, eu vi uma coisa, eu não sei se não vou nem falar, senão para mim, assim, pode ser muita maluquice, cuidado, cara. É, pode se for ser muito maluquice, fala, meu irmão. Eu não sei se é, então vamos pôr nesse caso. Ô, Cláudio, você tá quietinho também, você quer falar alguma coisa? Disso ou de qualquer outro assunto? Não, o problema é que eu tô concordando demais, deixa eu ficar quieto. Então, olha só, eu ouvi de uma pessoa aqui, que é conselheiro, falando que você negociava com um jogador pro WhatsApp, velho, com a América não tinha um plano. Não quero acreditar isso, com a América não tinha um plano pra fazer ligação internacional, cara. É demais. Mas aí não vamos acreditar nisso. Não vamos querer acreditar nisso. Não seja verdade. É, bom, a gente, 8h50 já. É, acho que alguém quer falar mais alguma coisa do jogo? Pera aí, Felipe, você tá baixinho aqui, vai. Ah, do jogo em si, o Flamengo não. Mas queria só saber da expectativa dos senhores para o próximo, já que vai ter duas estreias, tem o Mateuzinho, talvez possa voltar, que depois dessa parte de seleção olímpica, que ele ganhou um foco maior, não sei se ele vai ter mais espaço, o que vocês acham disso? Eu adoraria que ele tivesse mais espaço, eu confesso que foi só agora, no final do dia, eu vi que houve alteração no elenco que está seguindo para Fortaleza, mas eu não vi detalhes, eu acho que... Parece que o nome do Nixon foi publicado no BID, né? O Nixon e o Danilo Dias? O Danilo já tinha estreado, ele tava no banco. Levou o Marston também, hein? Isso. Nixon e Marston. Então é isso. Aí já gostei. Vamos. Ó, Nixon, nome de presidente americano e Marston. Só confirmar, é o Nixon, o Diego Lopes e o Marston. Vai lá, confirma aí, ô Felipe. Nixon, Diego Lopes e Marston. Agora vai. Muito bem. Bom, aqui, vamos ver, toda sorte pra eles, vamos. A minha expectativa pro jogo contra o Fortaleza, ela é boa, porque eu de fato acho que esse time parou de ficar de birra. Mais do que as atuações durante o jogo de ontem, aquela rodinha que eles formaram no meio de campo, inclusive com chamados efusivos do senhor Osman, porque o povo se juntasse, tivesse uma micro resenha ali no meio de campo, titulares e reservas antes da saída de campo, pra mim foi um sintoma muito claro. Então eu acho que contra o Fortaleza é um time muito pior do que a gente, o América vai chegar lá e vai destruir. Eu acho que o América vai conseguir. Você tá chazinho? Ele mandou pra você o chazinho também? Que beleza! E você acha que a postura do América vai ser defensiva ou vai tentar fazer alguma graça lá? Não, acho que ele vai jogar de maneira inteligente. De maneira inteligente, mas ele conseguirá, mesmo sem se jogar, ele consegue ter domínio do jogo. Não, eu penso que agora é o momento da América manter o padrão de jogo contra o Flamengo. Independente se vai jogar com um adversário mais fraco ou não, por estarmos já com um resultado favorável a nós, entendeu? Uhum. Então, ou seja, quem tem que tomar a ação da partida é o Fortaleza. Então pra que você vai atacar o Fortaleza na casa dele? Gente, vamos fechar a casinha e vamos explorar os contra-ataques. Porque essa agora é a proposta do time, do elenco pro resto do ano. Porque mesmo passando do Fortaleza, nosso próximo adversário com certeza será uma pedreira. Então, mas se for jogar no contra-ataque, tem que ter o contra-ataque, né? Pois é, mas... Ajuda! Eu discordo o seu, Breno. Eu acho que tem que chegar... Eu acho que tem que chegar e atacar mesmo, porque, até porque Copa do Brasil, gol fora, vale. Se a gente ficar só se defendendo, mesmo assim o Fortaleza fizer um golzinho, vai pra pênalti. É pior. Esse orégano seu é dos bons, viu? Você podia começar pra pôr na pizza aí, que esse é bom. Formiga tá fornecedor nato, hein? Esse orégano é da Moca, né? Não vamos falar muito. Da direto das pizzarias italianas da Moca. Ô, Breno, vai, você ia falar mais alguma coisa? Pois é. Então eu penso que agora é manter o padrão de jogo, né? Que o Anderson propôs aí nessa primeira peleja contra o Flamengo, sabe? Uhum. Não tentar inventar muito, sabe? Tentar manter um padrão, uma linha, né? Uma escola que agora vai ser pro resto do ano, que pode tentar nos salvar. Gente, agora nós temos que pensar que o time vai ser esse que tá aí, queira quer não, não vão vir jogadores que o Whindersson quer, então ele tem que fazer o arroz com feijão, ele também não vai ter tempo de modificar o time de forma estrondosa, colocar a cara dele no time. Também não se sabe se ele será o nosso técnico pro ano que vem, né? Vai depender muito das circunstâncias / resultados. Então é jogar com o que tem, fechadinho contra o Fortaleza, esperando o Fortaleza e tentar explorar o contra-ataque. É isso aí. Eu tenho certeza que o Anderson não vai ser treinador da América ano que vem. Ele sempre não, tem uma América do rebaixamento, esse cara vai pra seleção. Vai, véio, que ele livra o América. Pois é, ué. Esse cara vai pro Real Madrid. Vai pra seleção? Será? Muito bem. Quem que tá sentado em cadeira de vovô aí, que tá fazendo, rangendo tudo aí, hein? Parece um gato, né, não? Eu tenho um gato e tem uma cadeira velha aí também. Quem que é o da cadeira velha? Eu acho que é o Corneta. Bom, quem é que está na cadeira de vovô, vamos aproveitar que hoje é dia dos vovôs e das vovós. Então parabéns aos vovôs e às vovós americanas. Eu que só sou americano graças ao meu bisavovô, né? E que seguiu até o meu vovô. Então parabéns aos vovôs e às vovós no dia do vovô. Um abraço. O seu Corneta, o senhor tem expectativa para quinta-feira? Que passe, né? Eu não quero saber se é bonito, se é feio, 6-0, 1-0, vamos lá, vamos classificar, vamos salvar o nosso ano na Copa do Brasil, né? Quem sabe a gente forte passa e pega o Atlético Cruzeiro, aí fica um adversário mais fraco, né? Isso. Eu gosto do senhor, que o senhor é sucinto e bem intencionado. Vai, Raul. Vamos passar. A CBF nos deu uma bela sacaneada com essa semana, né? Porque o América jogou ontem à noite, vai jogar na quinta-feira, acho que às 70 horas, não é isso? Da 72? Dá 72? Sim. Eu não sei se completa 72 horas, viu? Porque o jogo é que horas? Joguei às 9. O jogo é às 9? Não, então beleza. Então pelo menos completa 72 horas e depois joga contra o Grêmio. Alterou o horário do Grêmio ou não? Alterou, acho, para 18h30. Alterou e desalterou, então, é isso? Porque era originalmente 18h30. Ontem disseram que subiria para as 4 horas da tarde. E agora, então, desalterou, voltou para 18h30, é isso? É, por solicitação do América. É, exatamente, porque senão o América iria jogar com 60 horas de diferença de uma partida para outra. Não? Mas eu acho que o América solicitou o jogo para 16 e depois voltou atrás. Não. A alteração de 18h30 para 16 foi porque o jogo do Botafogo, que seria na segunda-feira, foi transferido para o domingo às 18h30, porque a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro falou que não permitiria nenhum jogo na segunda-feira no estado do Rio em razão das Olimpíadas. Então, qual a alteração do jogo do Botafogo? Subiram o jogo do América. Então, eu acredito, eu não vi detalhes da notícia, mas eu acredito que em razão da longa jornada e dos jogos muito próximos tenha sido o América mesmo que tenha solicitado a manutenção do jogo 18h30. Então vamos ver no que dá. Rapidinho aqui, para não perder o costume, o bala do jogo de ontem. Seu Corneta. Não sei. Quer pensar? Então vamos ver. Ramon. Eu vou votar no Pablo. Pablo? Você no Pablo ontem. Muito bem. Brendo. Bom, pelas circunstâncias de tantos jogos sem ter um gol, vou votar no bravo e valente Juninho, autor do gol. Muito bem. Seu Sérgio Tavares. Eu acho que alguns jogadores merecem destaque ontem. O Juninho, não só pelo gol, mas porque ele deu um sangue ali a mais. O Osmão, porque voltou a jogar bola, parou de fazer chinelinho. O Ernesto Moreira, que eu acho que ele fez boas alterações. Eu gostei das trocas que ele fez. Eu acho que deu uma mexida boa no time. Mas eu vou votar no Juninho também, porque eu acho que o gol é... A gente precisa de gol, então tem que... Tá. Quem faltou? Felipe. Então, acho que eu vou com o pessoal aí também. Não que eu ache que ele jogue muita coisa, inclusive não acho que ele seria titular, mas pela vontade, pelo gol e tudo mais, eu vou também. Juninho, muito bem. O meu voto de ontem vai para... Difícil, hein? Puta merda. Vou votar no Juninho por causa do gol. Ô Cláudio. Sim? Você. Sim, você esteve mesmo? Sim. Abstenção. Muito bem, eu vou botar aqui, tá? Abstido. Abstêmico. O senhor quer votar no Colatino ou o senhor quer deixar pro final? Osman! Eu gosto de homem que tem palavra. Ramon. Eu acompanho o Cláudio, Osman. Osman! Brendo. Vou manter meus votos, meu voto como... Vem sempre mantendo aqui nos programas que vem participando, em protesto contra essa campanha horrorosa do América, que onde o principal culpado é a diretoria, meu voto vai no Alencar. Alencar. O Alencar mandou um recado falando que tem mais outros 8, viu? Mas ele é o principal, então ele toma o voto. Isso. Prego que se destaca que toma martelada. Isso aí. Vai lá, Sérgio Tavares. Eu vou votar no Vitor Rangel, eu acho que ele tá devendo também, não é só o Osman que tá devendo, e eu acho que o Osman deu um... Ô, gente, eu não tô acreditando vocês, não. Vitor Rangel, é isso? É isso. Então tá, Felipe. Eu cansei de falar mal do Osman, eu cansei de falar mal do Guerreiro. Rangel também tá me cacá que ninguém entende, mas meu voto vai para ele, que passa desapercebido, mas é isso. Tão ruim quanto. Vai. Alan Mineiro. Isso, garoto, eu sabia... Eu sabia que você não ia decepcionar. Ninguém Mineiro... votou no Alan Mineiro. Como é que vocês não votam no Alan Mineiro? Cara, o Alan Mineiro, a gente nem lembra do cara, velho. A gente nem lembra do cara. O cara é tão insignificante. Não, ele passa desapercebido aí. Eu não sei. Se alguém... Ele é camuflado no campo. Se alguém quiser alterar o voto... se alguém quiser... O meu voto é nele também. Vou votar. Vou votar. Você vai alterar? Alan Mineiro. O cara não precisa escolher uma chuteira da mesma cor, poxa. Aqui, mas eu ainda falei que ele era pior que o Nicão. Pois é, ué. Alan Mineiro, então recebe seu voto. Alguém mais altera? Não. Não? Eu alterei mesmo, então... eu esqueci dele. Foi mal. Agora, é nele mesmo? Normal. Inclusive... Você votou no Vitor Rangel, né, Sérgio? Então vou tirar o Vitor Rangel. Inclusive, eu acho uma injustiça com Colatina. Ele usaram o nome dele pra eleger esses caras, velho. O Colatino é muito mas melhor. Mas é o Alan Mineiro, né? Eu acho que é. Porque o Alan Mineiro... Muito bem. Eu acho também. O Alan Mineiro ontem tava uma desgraça. Muito bem. Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui. Pera aí. São quantas pessoas, hein? Todas. Somos seis. Por que tem 7 votos aqui? O Brendo votou no Alencar, manteve o voto no Alencar, né, Brendo? Uhum. O Cláudio votou no Osman, então eu botei um voto a mais aqui pro... Eu tirei não, meu tá voto. Tá certo. Eu que tô vacilando aqui. É que o Cláudio sabe esteve no outro, aí me bagunçou aqui minha anotação. É isso, senhores. A América joga, então, contra o Fortaleza às 21 horas lá em Fortaleza. Tô a pior que eu achei que tava fazendo piadinha, mas não, o nome da cidade de fato é Fortaleza. A gente até esquece desses trem. Nós vamos voltar, então... Na sexta-feira, às 20 horas, sem a presença do Cláudio, graças a Deus. Quem Nossa, sabe a gente consegue milagre. Passar a perna no Alisson também. Brincadeira, trairagem não. Aqui não. Aqui não tem isso não. Aqui a gente não joga contra. Aqui a gente só faz zoeira. Então a gente volta na sexta-feira para falar da classificação americana para as oitavas de final. Felipe, eu sei que tá na cadeira de véia aí, viu? É bom saber. A gente volta sexta-feira, 8 horas, para falar da vitória, quem sabe, uma alegria aí no meio de semana e a classificação americana. Depois a gente vai pro jogo domingo. Algo mais, senhores? Em ordem. Sérgio Tavares, seu último comentário. Só lembrando que se a gente passar do Fortaleza, a gente repete a melhor campanha da Copa do Brasil que nós já fizemos, que foi em 98. Então vamos para cima deles. Eu me arrisco a dizer que ela seria, na verdade, até melhor do que aquela. Porque, se eu não me engano, lá em 98 tinha uma fase a menos. Não tinha, não? Não era primeira, segunda e oitava? Eram menos participantes. Era primeira, segunda e oitavas. Dessa vez tinha primeira, segunda, terceira e oitavas. Isso. Seria até melhor. Mas eu entendo o que você falou, você tem razão. A lógica de chegar nas oitavas, né? Isso, faz sentido. Então, seu boa noite tá dado. Seu Ramon, dá seu boa noite. Curtam a série, a Copa do Brasil, porque a Série A já foi, moçada. Não é isso não, continue curtindo a Copa do Brasil também. Seu Brendo, seu boa noite. Boa noite para toda a nação americana que esteve aí mais uma vez nos aguentando durante uma hora. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar participando aqui do Decadentes, né? E pedir ao torcedor americano que não jogue a toalha, que vá ao campo, continue apoiando com a mesma astúcia a sua equipe, né? Que o América precisa de nós, só nós podemos mudar essa situação trágica que está pairando aí sobre a administração do América. E fica aqui o meu reforço para os torcedores americanos que talvez tenham interesse, né, de tentarmos ser mais atuantes dentro do clube, né, e tentar investir no conselho para, quem sabe, mudar a cara da América e fazer um clube melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos ainda. Um abraço e saudações americanas. Isso aí. Xingando muito no Twitter e no Facebook, você não muda nada. Essas abaixo-assinado que eles fazem numa vaza aí também para mudar a política nacional. Segredo aqui para você, gente. Isso não funciona, não tem validade. Quer fazer, arregaça as mangas, vai lá e faz. Seu Felipe Reis, seu boa noite. Como falaram aí, talvez a gente vai repetir a campanha da Copa do Brasil, a mais gloriosa. Nós vamos melhorar ela. O problema é que nós também estamos voltando, fazendo a nossa campanha tradicional de Série A, né? Mas acontece. É um tipo de tradição. Já pediram para os americanos não largarem a toalha, eu vou pedir outra coisa. Quem for o dono desse gato, dê comida para ele, por favor. Eu acho que é o Ramon, esse gato é seu, né, não? Ou é do vizinho aí? É da Dona Encrenca. Então, mano, por favor, peça a Dona Encrenca para alimentar o gatinho. Antes do seu corneta dar seu tradicional boa noite, vou eu aqui dar o meu boa noite. Senhores, obrigado a todos que ouviram, que participaram. Inscrevam-se no canal do YouTube. Amanhã esse programa está no feed do MP3. Deem like na fanpage do Facebook. Siga no Twitter. Mande e-mail. Se quiser participar aqui, manda e-mail. Quem sabe você participa na próxima sexta-feira. A gente só faz um testinho rápido antes aqui, só para ver se funciona o microfone, essas tranqueiras. Mas tá aqui o espaço para todo mundo, para quem quiser. Curtam a Série A do jeito que for possível. Comemore cada gol. Eu também estou tentando trabalhar isso internamente. Não é fácil. Formiga, manda mais do negócio. E é isso. Seu Cláudio Sávio, pela honra de finalizar esse programa. Ah, o de chinês é 3 por 10, de chinês, 3 por 10. Use capacete, boa noite. Oi, então tá bom, cadê? E o resto? A droga tá liberada. Eu acabei de anunciar de chinês, porra. Ah, tá certo, então. Boa noite, senhores. Até sexta. Boa noite. Um abraço.